Coronavírus em xeque, o risco da desinformação. A pandemia da Covid-19 vem acompanhada de muitas informações falsas ou deturpadas e é preciso estar muito atento. Eu sou Ivana Festini, professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFPE, e vou mostrar que a desinformação também se manifesta como um modo de dizer alguma coisa sem parecer que se está de fato dizendo. Isso corresponde a uma figura de linguagem chamada de preterição. Embora a maioria não conheça o termo preterição, é bem provável que já tenha utilizado essa figura de linguagem. É o que acontece quando a gente começa uma frase dizendo, por exemplo, eu não preciso dizer que... E aí a pessoa começa a falar daquilo que ela disse que não precisava dizer. Ou seja, a preterição é um recurso usado quando uma pessoa quer parecer que não está dizendo aquilo que, no entanto, ela afirma claramente. Ora, foi exatamente isso que o presidente Jair Bolsonaro fez nas suas lives semanais no Facebook durante o período em que esteve com a Covid-19. Nas transmissões pelo Facebook, Bolsonaro aparecia insistentemente exibindo uma caixa de hidroxicloroquina e sempre dizia, não estou recomendando para ninguém. Mas era exatamente o que ele estava fazendo, porque na sequência o presidente dizia como ele melhorou depois de tomar o medicamento. Não bastassem as lives, Bolsonaro anunciou que havia testado negativo com uma postagem em que ele aparece sorridente exibindo uma caixa de hidroxicloroquina. Ou seja, Bolsonaro diz que não vai recomendar a hidroxicloroquina quando é exatamente o que ele está fazendo. Não precisa ser um estudioso de retórica para constatar que o presidente usa uma figura de linguagem apenas para mascarar a recomendação irresponsável que ele faz de um medicamento sem eficácia comprovada contra a Covid-19 e com graves efeitos colaterais, como as alterações cardíacas. Mas por que o presidente faz de tudo para divulgar a hidroxicloroquina, recorrendo inclusive a artifícios retóricos? Uma resposta pode ser a produção do medicamento em larga escala pelo Laboratório Químico Farmacêutico do Exército, sem que haja demanda dos estados nem estudos científicos conclusivos. E eu termino com uma recomendação que pode lhe ajudar em meio a tanta desinformação sobre a hidroxicloroquina. Procure na internet a revista Questão de Ciência. Nela você encontra artigos de divulgação científica com informações seguras e acessíveis. Coronavírus em Xeque, uma iniciativa da Rádio Universitária Paulo Freire, da Universitária FM, do Observatório de Mídia e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Para mais informações, acesse radiopaulofreire.fpe.br.